A partir de agora, a Associação Água Viva apresenta. Um programa da renovação carismática católica. Programa Deus que está no ar. Tropical AM, o sucesso toca aqui. 5 horas e 23 minutos.